em mim antes de amar meu bem. Testa esse amor em você. Posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo pra ver se a baba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa apagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E vem! Quando for beijar bem, testa esse beijo em mim antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Esse emprego de cobaia, me prenda, me usa e saia. Aceita esse emprego de cobaia. Cheque as divulgações, é estouro. Pego sua toalha você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar bem, testa esse beijo em mim antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Aceito esse emprego de cobaia.